coisas como elas são e não ter por onde sair. Ter ideia do que vem, de quantos dias em vão e não poder nunca desistir. Vejo tudo então. Na vida eu aprendi que o tempo é sempre quem resolve tudo. E que eu sabia como certo passou, desmoronando as bases do meu mundo. As bases do meu mundo. Oh! Eu só queria saber por onde caminhar e não ficar esperando alguém vir me buscar. Saudade ou costume de pensar em você. Todo momento bom me traz seu rosto e é impossível não perceber o que sinto não. Eu vou levando, eu vou vivendo, eu vou sorrindo, eu vou chorando, eu vou te vendo de longe, eu vou te olhando de longe. Só pra saber se vale a pena ficar por aqui.